Eu quero você, quero pra ontem, só que hoje também pode ser. Quando vem me ver, quando vem me ver, marca pra amanhã que não tá aguentando. Diz também que é meu fã, que eu pago pra ver, que eu pago pra ver. Imagina nós dois na suíte, brincando de amar. Apagando a fogueira na banheira até se acabar. E quando a gente se encontrar de novo, vai ter show completo. Na cama, no chão, no teto, do jeitinho que você quer. Bem do jeitinho que você quer. E quando a gente se encontrar de novo, vai ter show completo. Com direito a repeteco, do jeitinho que a gente quer. Quando a gente se encontrar de novo, vai ter show completo. Na cama, no chão, no teto, do jeitinho que você quer. Bem do jeitinho que você quer. E quando a gente